Travado agora. Fiat tem livre pouso, pistão no zero, vento 02, 0 graus com 02 nós. Livre pouso, 1271. Solo, gol, corrigindo a torre, gol 1897, posição 06 para posicionamento. Portão 612, autorizado, chama táxi, gol 1897. Chama táxi, 1897. Continuo solo ao 56, libera a direita na minha escuta, prossegue alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. Gente, ali para a direita, mantendo a escuta, via alfa, aguardando alfa, transmissão para Juliette, gol no 2719. Doro F, 8094. Webjet, 5809, acione identificação. Quando o ITAP desça para 2.000 pés, ajuste de alquimetro no 013. ITAP 2.000 no 013. 4 horas de 1 de autonomia e a Fernando do Galhão. Autorizado táxi, Juliette Alfa no ponto de espera da 1.0, reporta pronto, o ajuste 1.0 no 3, o gol 1.8 no 7. Juliette Alfa no ponto de espera vai reportar, ajuste ao padrão, gol 1.8 no 7. Salvador, bom dia, Sideral 9971, autorização Guarulhos 360. 360 Guarulhos, aguarda cópia, Sideral 9971, número PAT 3. Aguarda, Sideral. Boa noite, no 7, ponto, espera próximo. 8 no 7, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 080 graus com 02 nós. Alinha e decola, Gol no 8 no 7. O Gol no 271, Juliette, portão 6 dúzia. Juliette para o 6 dúzia, o Gol no 271. O 9971 no cópia. Prossiga. Lado Guarulhos, o nível 360, via rota conforme o plano de voo. Opa Zulu 14, Gruf, Opa Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Frive, Opa Whisky 58, Papá Charlie Lima. Decolagem pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Crate, para interceptar o peso 14, a frequência do controle 119.8, aciona 5512. Federal, autorizado para Guarulhos 360, na 10, curva à direita da El, Leda, Crate, a peso 14, Grupo, a peso 16, Belo Horizonte, 13, Aperuísque 58, Poços de Caldas. Acionado 5512, chamando 119.8. Cotejamento correto no pátio 3, chama pronto para o pushback acionamento. Já estou pronto. Autorizado, chama táxi, Federal 9971. Chamarei para o táxi, Federal 9971. Gol no 8 no 7, decola 03, controle agora 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 8 no 7. Gol no 8-1-7, contato radar. Decolagem sua para nível 360, César Bel. 7, gol no 8 no 7. Autorizado a dar o gol no 8 no 7. Quilo, confirme. 3265, autorizado, confirmando a portão 04 ou 05? Está confirmando, é o 05. Sim, o 3265 aguarde para iniciar o pushback. Tem um tráfego no pátio 3, a retaguarda, que já terminou o pushback, vai iniciar o táxi e vai passar a sua retaguarda. Só um minuto. Aguarde. Comandor, Sideral, 9971 está pronto para o táxi. 2 a bordo, 3 horas e 25, galeão alternado. Salvador UF5809, Mandir. Sideral 9971, autorizado táxi, Juliette Alfa, no ponto de espera, na porta pronta para decolagem, 1013 no ajuste. Juliette Alfa, ponto de espera, chamará com 1013, Sideral 9971. Objeto 5809, confirmando já, abaixou e travou? Negativo. Sente, reporta embaixo travado, 5809. Na escuta. Coordena com a equipe de pátio após a passagem do 737 à retaguarda, autorizado iniciar no 5, chama táxi. Estabilizado embaixo da vaga, web 5809. Sente o objeto 5809, autorizado pouso, pistão no 0, vento 070 graus com 02 nós. TV pouso, web 5809. Sideral está pronto, não pode esperar avisar o contrato para entrar. Sente, o Sideral 9971, após a passagem do 737 da Web, alinha e mantém cabeceira no zero. Após o Web, alinha e mantém, Sideral 9971. Webjet 5809 no solo aos 11, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa e reporta para ingresso Taxiway Juliette. Na sua escuta, livra táxi Alfa e reporta para ingresso na Juliette 5809. É o 9971 no livre decolagem 10, vento variável com 02 nós. Livre decolagem, sideral 9971. Tá 9971, decola 13, controla agora 198, tem um bom voo. 198, um bom dia, sideral 9971, obrigado. Tá, Juliette 5809. Prossegue Alfa e Índia até o 03, 5809. Alfa e Índia 03, 5809. Controle Salvador, bom dia. Sideral 9971. Sideral 9971, contato com radar sul, mantenha o na saída da El. Pode liberar a Prodilede, Leda, Sideral 9971? Está liberado. Obrigado. Gente, 151, autorizado táxi, direita, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10 no 3, Fulton 3265. Juliette Alfa, entendeu, autorizado ingresso, reportar pronto e alinhado, tá, 3265. Reporta no ponto de espera, pronto para decolagem. está pronto, 3265. Está livre, alinhar e decolar da 10, vento variável com 02 nós, está 3265. Está pronto no ponto de espera, está 3265. Está livre, alinhar e decolar da 10, vento variável com 02 nós, está 3265. Alinha e decola da 10, está 3265. Está livre, variável com 02 nós, então 3265. Controle Salvador, Sideral 9971, vai cruzar 200, passando Lenda. Confere Sideral 9971, chama o Centro Recife agora na frequência 13325, alterna 1251. 3325251, bom dia, Sideral 9971. Bora. Salvador, é o Gol 1331. 1331, bom dia, São Paulo, Congonhas, o 360 já aprovado, só um minuto para cópia. Ok, tá aguardando cópia. São 3265, decola os 21 no controle, 119.8, bom voo. Bom dia. Gol no 331 no cópia. Pode prosseguir. Autorizado São Paulo com gols, nível 360, via rota, conforme o plano de voo. Bridge, up Zulu no meio, Bravo, Hotel Zulu, direto, Trivi, após direto, decolagem pistão.